Secção 15 de A Freira no Subterrâneo. Autor anónimo, traduzido por Camilo Castelo Branco. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Lido por Cristina Luiz. Capítulo 14. Torturas. Ao pé do cano de esgoto, num fosso úmido, infeto de miasmas pestilenciais, havia uma escavação anegrada, uma quase noite perpétua. Esta latrina, que media 1 metro de comprimento e 60 centímetros de largura, não era sobredada nem ladrilhada. Ali, os pés escorregavam na terra lodosa e diluída. Encerrar aqui um ente vivo era ideia que não devia caber na mais perversa alma. As luras das emparedadas deviam de parecer palácios comparadas àquele socavado fétido. Gregorchik, disse a perlada, prego uma tábua neste postigo. Concluído este primeiro arranjo, a prioreza chamou um serralheiro. A porta de ferro do esconderijo foi reformada com uma fechadura de segredo, cuja chave perlada pendurou das suas calmândulas. Um postigo, aberto sobre uma prancha pregada interiormente, servia a introduzir os alimentos, de modo que não fosse necessário abrir a porta. Terminado isto, uma manta parda foi posta a um canto, sobre uma gabela de palha. O sacristão recebeu ordem de ir buscar Bárbara e trazê-la àquela cova imunda, sua habitação eterna. A perlada não teve sequer pudor para cobrir o corpo de Bárbara meio nu. Esta freira endoideceu, disse a prioresa ao sacristão. Veja o que ela faz aos vestidos. É mister que a não veja ninguém e pôr em prática meios fortes para lhe domar os acessos de fúria. Ao passo que a levavam, Bárbara recobrou os sentidos. A ideia de que era levada por Zósimo alanceou-lhe o cérebro amodorrado pelo clorofórmio que respirara. Estrebuchou para fugir e soltou um grito. Maria Wenzig tapou-lhe a boca, dizendo — Cala-te! Cala-te! O sacristão deixou cair a freira em terra. Bárbara viu tão densa noite à volta de si que murmurou — Agora sim, estou morta. O sacristão saiu. Bárbara, disse a perlada, o teu último crime exauriu o resto de compaixão que eu tinha por ti. Crime? O meu crime? O meu? Quem ousa falar-me em castigo quando eu peço justiça? Sabe que eu sou uma freira infiel aos seus votos. Vingança divina, onde estás? Eu roguei, lutei e pedi socorro. Defendi-me com os dentes. Fulminaram-me não sei com quê. Não sei depois o que aconteceu. Tenho horríveis dúvidas e não ouso já dizer que sou a mesma. Maria, Maria, que o crime de Zósimo recaia sobre ele, sobre ti e sobre esta casa amaldiçoada. Estou inocente e sacrificada, humilhada. Esmagada, mas não vencida. Fui ultrajada, mas sou casta. Macularam-me, mas sou ainda virgem. A minha alma não teve parte nas manchas do meu corpo, inquinado por um monstro. Pode ser que eu espie o crime de Zósimo, mas eu apelo para a justiça de Deus. Espera, pois, que a eternidade se abra para ti. A esta hora estás nas entranhas da terra, sem hálito de ar, sem raio de luz. A palha deste ninho não será renovada nunca. Os teus vestidos desfazer-se-ão de podres sobre o teu corpo e a tua nudez nunca mais se cobrirá. Os teus dentes cairão, as tuas unhas crescerão como as das feras. Os teus cabelos hão de encanecer nesta caverna, que é a tua sepultura. Não haverá criatura humana que haja de sofrer o que tu vais aqui amargurar. E o teu próprio amante, se te visse alguma vez, recuaria, horrorizado de ti. Deus me vê, disse Bárbara. Apesar da tua crueldade e do teu ódio, Maria, creio ainda em Deus. Ele haverá misericórdia de mim. A perlada fechou o postigo, pouco depois abriu-o e disse: É meio-dia, Bárbara. Não verás jamais o sol. Nunca mais contarás os dias. Desta vez, fechou-se o postigo para não mais se abrir. A prioresa atravessou os corredores, subiu a escada de caracol e fez chamar o padre Zósimo. O que se passou entre eles, ninguém o soube, mas o certo é que o diretor e a prioresa continuavam na melhor conformidade. O que mais terrificou Bárbara, quando se viu a só no seu infecto antro, foi este pensamento. Nunca mais verei o sol. Não poderei mais contar os dias. O terror, a agonia, o estupor moral, o espasmo eram tais que nenhuma outra ideia se lhe sugeriu no espírito por tanta maneira atormentado. Noite perpétua. Ignorar infinitamente o resvalar dos dias. Nem uma claridadezinha, nem uma gota d'água por onde ela pudesse contar os segundos. Pensou em contá-los pelas pulsações, mas calcular as horas de que lhe servia. Não haveria uma melhor que as outras na sua vida? Quis erguer-se, mas não se sustentava em pé. O teto era mais baixo do que ela. Nem a palha chegava para se deitar toda. Era-lhe preciso encolher-se, retrair-se, arquear-se. Ardia em febre, bebeu a água toda. Sofreu sede cruel, mas mediou tanto tempo a ser-lhe dado outro pão e outra água que ela calculou 3 dias. Não era tanto. O certo, porém, é que lhe davam a miserável ração com intervalos irregulares, muito de assinte para que ela não lograsse medir as horas decorridas. A desgraçada, estorcendo-se em dores do corpo e da alma, golpeada pelo sentimento de involuntária mácula, asfixiada por miasmas pestilenciosos, para ali estava, agachada, absorvida, bebendo a longos tragos a agonia, a ver se assim morria depressa. O excesso da tortura dava-lhe esperanças de não sobreviver muito ao seu vilipêndio. Esperava, pois. Mas as semanas e os meses dobraram-se. A morte não chegou e Bárbara, retransida, deitada na palha podre, meio nua, tiritando, comendo apenas pão e bebendo água bastante para não expirar, não morria. Os martírios cresciam com as horas, martírios sem nome para a mulher vezada aos usos da boa sociedade, à limpeza, ao luxo, aos meros da elegância. Os bichos asquerosos, os ratos e as centopeias roçavam-lhe nas carnes, mordidas pelos moscardos criados nos gotos. Bárbara reagia. Quanto em si era contra este suplício? Poupava metade da sua água para lavar o rosto e as mãos e, talvez porque o desconfiaram, davam-lhe já só metade da ração. Baldaram-se as súplicas que fez à pessoa invisível que lhe levava o pão para que lhe dessem alguma camisa, o mais urgente ao vestir de uma mulher. Não lhe era menor sofrimento a grandeza das unhas. Um homem que sofreu semelhante suplício, Tasso, disse que ele era horrendíssimo. O vestido da freira era um apontoado de farrapos a desfazerem-se na palha úmida e fétida. A miserabilíssima criatura já não era mulher, já não era ser humano. Era uma coisa imunda, revolvendo-se num chiqueiro. O animal irracional não tem consciência de sua imundice. O cerdo que se retoça no enxurdeiro não sabe que sai dali esquálido e nauseabundo. Mas Bárbara palpava-se. Sentia-se asquerosa. Contava os minutos da sua transformação na bestialidade animal e a turvação de seu entendimento era-lhe mais aflitiva que todas as outras ignomínias. Sentia-se ensandecer, horas inteiras, com a cabeça abafada entre as mãos. Recordava-se de todos os incidentes da sua vida, para certificar-se de que ainda tinha ideias e memória. Outras vezes, rememorando coisas que aprendera, repetia passagens históricas. Esta lida intelectual ocupava-lhe algum tempo de cada dia. Depois, curava de avultar aos olhos da alma imagens de pessoas que conhecera e lugares onde estivera. Eu não quero sair doida daqui, dizia ela. E uma vez acrescentou: Zobki, afinal, há de descobrir-me, há de arrancar-me desta sepultura. Esquecera-se de que Zobki era morto. Porém, quando se lembrou de que ele morrera, passou por violenta crise de desesperação. A horrível doença vem chegando, pensou ela. Estas trevas abafam-me a inteligência. Sinto que o espírito vai descendo ao abismo onde eu caí. Redobrou de energia contra o flagelo da loucura. Durante 3 anos de prisão, nunca disse palavra quando lhe traziam a comida. Depois, já suplicava que lhe dessem um livro e uma luz. Nem sequer lhe respondiam. Teve então ataques de fúria, gritava e bramia como fera, desangrava as mãos a bater na porta, feriu o rosto de encontro à parede, espedaçou a manta já apodrentada, mordeu os braços e rasgou a carne com as unhas. Job, todo ulcerado no seu muladar, ao menos tinha o Sola que via as suas chagas. Quando abriam o postigo, Bárbara desabafava injúrias e ameaças. Acusava a prioreza, o padre Zósimo, Marta, a comunidade toda. Prometia denunciá-los no tribunal dos homens e dizia que só o fogo poderia purificar o chão daquele infame convento. Outras vezes, humilhava-se em rogativas. Pedia que lhe dessem, por uma hora somente, o espetáculo do céu, algum vestido e bastante água, jurando submeter-se ao encarceramento sem se queixar. Aceito tudo, clamava ela. Pequei contra a regra porque tentei fugir. Não me queixo. Estou bem condenada e punida. Mas todos os presos têm uma hora no dia em que respiram e contemplam o céu. Luz! Dê-me luz, ao menos. Tenho muito frio. Estou como debaixo da terra. Dê-me um vestido que me aqueça. Tenham piedade e vergonha da minha nudez. Estou nua. Se querem que eu morra, acabem comigo já. Eu lhe o agradeço porque sofro horrorosamente. Não me respondem? Dê-me água, só água. Não peço mais nada. E nem uma palavra, pois nada me dão, nada. E sabem que, se há falta perdoável, é a minha. Eu amava Zobki, amava-o tanto. Que outro crime tenho eu? Outro? Não, não, esse não o pratiquei eu. Apelo para Deus. E quem sois vós para me julgardes? Ó impuras, ó devassas, ó monstros de torpeza e ferocidade, instrumentos cegos de sórdidos celerados, Deus vos julgará. Deus verá as chagas de vossas consciências. Estas paredes hão de falar. Ó, eu não sei que prodígio fará Deus, mas há de fazê-lo. Há de fazê-lo, ó infames! E caía, esvaída, lívida, estrangulada pela ansiedade dos gritos. Então, era o tomarem-na alucinações, por modo que já não destrinçava entre sonhar e pensar. A demência cingia-lhe ferreamente a fronte convulsa. Sentia o progredir da invasão e já não podia rebatê-la. E não sabia que tempo era corrido desde que entrara naquela caverna. Desmoronava-se a pedaços o edifício daquela alma. Começaram a corroer-lhe o cérebro ideias fixas. Pedia a brados café, na esperança de que o café lhe reacenderia a lucidez do espírito vasquejante. Ah, se ela pudesse ver-se, contemplar-se, se a luz que pedia relampejasse naquela masmorra, de certo estalaria em maiores furores aquela loucura nas trevas. Que mudança, ó santo Deus! Quem reconheceria a futura condessa de Ulbrich, a formosa e esplêndida Bárbara, naquela coisa sem nome na escala das misérias? Quem veria ali a mulher radiosa daquela noite de baile, a pálida professa submetendo os cabelos doirados à tesoura monacal, a tremente fugitiva arquejante de júbilo nos braços de Zolbki? Bem pudera aplicar-se-lhe aquele dizer de David: criatura humana já não sou, eis-me um verme. E aquele ente desamparado, flagelado e atascado num lamaçal, mordido por animais nojentos, ainda tinha a alma na qual bruxuleavam lampejos de razão. Aquela criatura ainda recordava, e quer por memória, quer por instinto, balbuciava ainda o nome de Zolbki, e que era feito dele. Fim da secção 15.